4, 3. Ok, vamos a Aracaju, 230, pista décima, fuga esquerda, fuga Jama Aracaju. 20.8 é o controle, o código 5435. 206, 506. Está correto, está aí pronto. Boa noite, 06. Então, boa noite, 74. É, boa noite, 74, está autorizado, Alfa Juliette, 88. Alfa Juliette, 85. O nível 160 seria o Ixiano até Halit e após Halit direto BH. Decolagem da 160 com curva à direita, perfil da subida coral. O controle 120 deve estar hoje, Castelli 5176. Comando 24, subiu Mateo 360, nada é o vigilante. Nada é, sobe 360. Que Bravo Yankee, desça pra 2000, livre LF. Yankee 2000, livre LF. Boa tarde. Boa tarde, 1924. Alfa, sua mulher está mantendo a velocidade. O 697 identifique, chega da Bonf, desça para 4.000 pés, 1017. Bruno 322 para aumentar espaçamento com Xingu à frente. Tome curva à esquerda para 50 nessa pro intercepta. Esquerda para 50 nessa pro intercepta. Vamos 322. Brasil que chame 1299-1995. Oi, 1995, Espanha. Forcelão 46, acione 5403, posição normal. Autorizado o procedimento receptor LS para o Bono 322. Controle Salvador, confirma se está autorizado interceptar LS a partir dessa proa? Autorizado, 1-322, livre LS. Livre LS, grava no 322. Uma das quatro pode passar a escura do centro. O Condor 24 chama agora Recife, 125, Uno, alterna 3325. 125, Uno, 3325, obrigado, uma boa tarde. O Gol, 1328. Está seguindo o tráfego pago anteriormente, agora 6 milhas, reduz a aproximação, chame 1298-95. Reduz a aproximação, chama a torre 1895, Bono 322. Fox India, Salvador. Agora Ilhéus, 1201, tem um bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3804, 170 para o 150, informação novembro. 3804, contato radar, identifique, chegada é a Mari, desça 050. 050, chegada Mari, 3804. Controle muito, boa tarde, o azul 4089 está cruzando 2010. Azul 4089, contato radar, sobrepassinha 360 na saída da EL, voe direto Leda. Na saída da EL, direto Leda, é o 360, azul 4089. Alfa-Romeo 2262. Dois põe de cota para a prestação, senhor? É, no momento, a estabilidade é negativa. O 2262 é de forma positiva. Negativo. Sim, é uma falta de dano. O nível é 270. Decolagem 0, que é a direita. Seguida é a arbor. E após o arbor, é elétrico. E após o elétrico, é direto. Ativo, autorizado, nível 200 para conquista, decola da pista 1-0 com curva à direita, subida arbor, transição eleva, direto, vitória da conquista, o controle 120-8, transponder 5452, passarete 2262. Passarete 2262. Confirma o controle? Alça aba, Ana 372, autorizada a saída Corá. Ano 372, Sane 5176, 5176, Submatem 160 na Corá. Subindo na plana 160 na Corá. Vou ir direto Coral, por 5-1-3-7-2. 1-3-7-2, vou ir direto Coral. China 6320, reduz para 229, número 3 na aproximação. Reduzindo para 229, 6320. 4-5 da Novembro, boa tarde. Sempre, por favor. Ok, autorizado. O nível é o 390. Via pelo 10 até Neuma. E após Neuma, direto. A decolagem da 10 com curva à esquerda, subida curva. Transição Zipar. O controle 120, decimal 8. E a câmera 5466. Voo no 74. 390 autorizado, até Zulu 190 até Nilba, após direto Campina Grande. Preparado 190 com curva esquerda, fuga de pá. 1288, controle 5430, transporte. Salvador, Wetner 723, decolando sua escuta, boa tarde. Salvador, o voo 806, pushback e saneamento 106. Radar, 330 na Momo. 330 Momo, né? 723, pode curva à esquerda, voa direto Momo. Direto Momo, autorizado. Salvador, o 6320 vai atingir o 060. 6320, desça para 3.000 pés com 1.016. 3.000 pés em 16 metros. Controle Wetner 723, pode coordenar por gentileza com o centro approach por aqui? Aguarde. Obrigado. 697, torre, 1.895. 1.895, 1.97, boa tarde. 3804, Datan, 2.000 pés livre LF. 2000, tá autorizado LF, reportar a estabilidade, 3204, aí aqui está recebendo. Poxa, na 6320, está 8 milhas do tráfego à frente, que o senhor está seguindo, reduza para 189. Reduzindo 6320. Ok, controle. Que Luiz, que meu pé é forte. Controle Salvador, Oxané, 6315, formação, novembro. 6315, identifique, chegada a man, desça 060. 060, a man, 6315. Salvador, boa tarde, tá 3144, formação, novembro. 3144, identifique, chegada a man, desça 050. 050. 3144, voa Itap. Voa Itap, 3144. Tá bom. Índia Mike Alves. Tá autorizado. É o Salvador, 533. O nível é o 080. Até Miguel, procedendo pela Centro 6723. Prossiga. Quando eu for coordenar com o centro, se puder aprovar um pouco, eu lhe agradeço. Ok. Agora, táxi via Índia, quando espera, chama torre 10295, 806. Controle o forçando 372? 372, precisa. Subliante coordenado com o centro, posso parar ou vai direto ao Arubi? O 1372 vai ser coordenado no momento. O EB 6723 foi coordenado com o centro, porém o mesmo instituiu que mantivesse a saída prevista, ok? Sim, então vamos manter, 6723. Vamos manter a voo. Estabilizado em LS 10, 6320. 320, aproximação para pouso, chega a trem, torre 118, 95. 118, decimal 95, 6320. Controle está turbinado. WEP 6723, chame Recife, 12685. 2685, WEP 6723. Então 3144, ajuste 106, Duna 2000 autorizado. Duna 2000, 2016, 3144. Oceano 315. Esquerda Duna 3.016, cabelo. Esquerda Duna 3.016, né? 315. Para o Z. brasileira 114, 116, aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço radar, chame Ilhéus 120, Ono, cadê? Este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos ajustar agora 106, partir direto para a Duna, descendo para 4000 para o ILS, Oceano 41. Afirmativo, vai descer para 4000, voa Duna e muito boa tarde. Autorizado Alfa, Juliette, chamada 136320. Oceano 315, foi com 210 mais, número 2 para aproximação. Observando o tráfego, 210 mais, venha 315. Controle Alfa, Oceano 372 voltando, não conseguiu contato com o S5251. Tem alternativa? Afirmativo, capitão. Tente a secundária, 13325. Da 3144, está autorizada a aproximação ILS. Autoridade Oceano 315, desça para 2000, livre ILS. 2000, autorizado ILS, né? 315.